ser em mim. Me prostrei no chão e a razão perdi, mas gritei: derramando, irmãos. A bênção é tua agora. Tudo que passou aqui, ele está dentro. Libertação. Eu te dou nessa noite. Toma posse. Ajoelhe e receba a tua libertação. Ele ouviu de Jesus: ajoelhe e receba a tua bênção hoje. Você vai sair daqui diferente. A bênção é tua. Sei que já sou feliz, pois eu encontrei a vida em Jesus. Vim